de amor. Eu preciso é ser amado. O que eu quero é ter alguém que me queira amar também e fique do meu lado. O que eu quero é muito mais do que andar pelas calçadas à procura de um olhar, de um corpo pra sonhar uma nova namorada. Quero além dos horizontes, mais que uma madrugada. Sol que nasce atrás dos montes, não clareia a minha estrada. Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que prazer. Tem que ser todo dia a grande magia de amar é viver. Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito consegue entender, e no fundo eu sou um louco.